Novíssimo Treme Tudo Vanguard. Novo Treme Tudo Vanguard. Empresas Bom Preço de Curuçá. Empresas Bom Preço de Curuçá. Apresenta o novo Vanguard. Aparelhagem Febre no Pará. Segura, treme tudo! Vamos nessa, família, vamos chegando de mansinho. Já começando pra você a parada top. Treme tudo Vanguard, na pressão. E a família vai chegando de mansinho, vai curtindo, vai curtindo. Bola 3, bola 3, bola 3. Ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber. Antigamente era um Wesley safadão. Depois que veio pro Vanguard. Tá batido, mas ela quer o seu fofeiro. Ela quer dar pra batido. Ela quer o seu coceiro. A jogada na minha cara. Então vou ter que levar a jogada. E a família não para, já empresa igual. Seja abração, carinho. Vai descendo, vai. Toma, cheiro de perfume bom. Tu tá no rock, cheiro de marola boa. Vem, tu tá no rock. O DJ já tá tocando. Tô na área. Tá no rock, os amigos. Rafa 3D. Vanguard. Vem sentando e rebola. Ei, tu tá no rock. Ei, tu tá no rock. Me passando o Mike. Preparação está aqui com a gente também. Hoje representando. Ele dá valor. Ele é Vanguard. Já deu pau. Vai descendo a danadinha. E não para não novinha. Sinta, vai, vai. Vai descendo a danadinha. E não para não novinha. Toma. Vai. Yeah. Rafa 3D. Estamos na área. Vanguard. Pra começar, começar. Parado no bailão, ela com o povo. Das empresas Bom Preço, tá com a gente também. Empresas Bom Preço. Fala, garoto. Eu só tenho um recadinho pra mandar pro meu amigo. Como é que é? Vai botar elas pra mamar, mas é ruim não marcar toca. Depois chego emocionado e pede pra... E aí? Foi na fita dos moleque, entrou em desespero. Ele beijou naquela boca, ele é boca de pelo. Rafa, ele é boca de pelo, ele é boca de pelo. Ele beijou naquela boca, ele é boca de pelo. De mansinho, imagina as dependências aqui no Parada Top, já pegando fogo, clima! Vem com a gente, é a trilogia do sucesso, Paulo Alves, Fabinho, Rafa 3D. Passei o creme Angel, ela gostou do cheirinho. Ai, que linda, tá olhando pra mim. Ou ela tá se arrumando na minha lente rubi. Eu gostei dela, mas não vou namorar. Eu gostei dela, mas... É o Chego da Rocha na área, galera! Passar com o dedo pro alto, fazendo cara de mal. Passar com o dedo pro alto, fazendo cara de mal. Passar com o dedo pro alto, fazendo cara de mal. Ela pede o telefone, eu dou carona no final. É pressão pra todo lado, vamos! Que eu vou levar só pra Viela, vai ser papapá. Fala, Gabriel, já tá começando. Vai, toma. Toma. Sendo bloco, com toda a ponta por ali. Já tomando todas e mais algumas. Aqui. Vou me bater ao bolo. Tô sabendo. Vai. Produtora Matrix. E a família não para em peso com a gente já super lotando. Área do Parada Top. Bora, menino, pro Maltei. Toma, vá! pressão. O DJ é moleque doido e tu sabe como é. O DJ é moleque bom e tu sabe como é. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Aponta o seu amigo que é mulher. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Começa a parada aí. Você pagou a bebida. E aí, parceiro Eliese, Elisiane Santos também. E a Vitória e Gelson da família. Os passa no segundo. Antes do final da festa, ela foi embora. Ela rebola e eu dou bicada. E eu dou bicada. Sem deixar sair do pitch na controlador. Rafa, como é que tá aqui no Parada Top, hein? Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau? Mil grau. Porque o Vanguard que tá aqui, né? As pia que tem doida quando vem os caras. Vanguard. As pia que tem doida quando Vanguard. As pia que tem doida. As pia que tem doida. As pia que tem doida. Doida tudo! Tudo! Quando vê os cara doido, quando vê os cara da mil grau. Tá mil grau. Rogerinho da produção. Tá mil grau. As pia que tem doida. Nossa, ali na produção! Cai de boca aí! Pra cima vai! Cai de boca! Bora, DJ Fabinho! No chão. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher é Prêmio tudo Vanguard. Onde é que você tava? Você tá de Rafa 3D. DJ Rafa 3D. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi Rafa 3D. Tava tocando aí, já viu, é rock. E aí, chega o do Arroz, tá aqui com a gente. Tá fazendo ver. Vem fazer o ver. Olha, garoto! Vanguard! Rock doido. E a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. E a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? Deixa no batidão, deixa no batidão. Deixa no batidão, batidão, batidão. Bora, DJ Rafa, tá começando a pressão. Aqui no Parada Top, é assim, pra cima. Vai, vai! Como é que é? Eu hoje guardo no meu coração. Diz aí, vai. Triste eu estou longe de você. Tô bem, bebê. Vem de volta, me faz reviver. Deixa no batidão, no batidão. Vai. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera. Não insista. Que é? O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Vem passando o Chico da Roça, no mercado de favorito aqui com a gente. Tá pirando o cabeça, cabeça! O DJ que tá tocando é o número. Ele tá pirando, meu irmão. Pa, pa, pa, vai, vai! Pa, pa, pa, pa, pa, pa, sai, sai, sai da frente, o DJ que tá tocando é o número um. Toda a família furiosa, Muradi! Pode o bagulho! A galera chegando aqui no Balada Top! É pressão pra todo lado! E a família não para em peso também! Vamos embora, bora mais pressão, quero mais pressão, vai! Põe a mãozinha pra cima e grita! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Joga a mão pra cima e faz um... Joga a mãozinha pra cima! Hoje chegando aqui em Abase, aqui no Parada Top, é pressão pra todo lado, todo lado. Aí é as batidão. Rafa 3D. Ela endoida, fazendo caqueado, essa mina é um tesão. Rebolando até embaixo, no som do treme tudo, ninguém fica parado. Treme tudo, vanguardia, é pressão pra todo lado. Toca aí maestro, DJ Valdo Alves, bota na pressão, DJ Fabi. E tem o Rafa 3D. Guarde, de Curuçá, o som que treme tudo e faz o povo endoidar. Então vamos endoidar. Joga a mão pra cima e faz um... E a mãozinha vai em cima, vai! Joga a mão pra cima e faz um vento. E aí? É treme tudo, vanguardia, treme... Rafa 3D. Se liga nesse show de aparelhagem. É treme tudo, vanguardia, treme tudo, vanguardia. Se liga nesse show de aparelhagem. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Fortalece a amizade, porque somos amigos. Economizia, toma banho comigo. Fortalece a amizade, porque somos amigos. Economizia... E... Só porque nós é amigo, acho que eu não pego você. Ei, 3D, 3D, 3D. Só porque nós é amigo. Tem bastante Jiguinho Mil Graus aqui com a gente. Bora, Jiguinho, pra cima, garoto. Só porque nós é amigo, acho que eu não pego. O Chico da Rocha virando tudo. Família não para em pé. Porque somos amigos. Vem passando o Jailton da família MT, também tá no segundo. E aí, Jailton? Jailton! Somos amigos, economizia. Toma banho comigo. Só porque nós é amigo, acho que eu não pego você. Ô, oh, 3D! Ô, oh, 3D! Vamos! Se não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Como é que é? Todo mundo sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cena. Por quê? Por quê? Ela é da zona sul, paninha de olho azul. E o impasse é o pai dela. Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho. Mas tenho a chave do meu coração pra ela. Hoje ela vem me ver. Eu vou bater uma real pra ela. E hoje, e hoje, e hoje. Fala, fala aí. Olha aqui o 3D que tá na área. É pressão pra todo lado. Eu quero, cagalhão. Rafa 3D. Rafa 3D. E o Fabinho gosta. Vai, moleque. Vamos lá, Pedrinho. É muita pressão. Só quebrava, só quebrava. Vem pro vando assim. Fica doidinha. Vem, vem. Então vem sentando aqui. Ah! Assanhadinha. Que só quebrava. Só quebrava, só quebrava. Vem pra favela. Fica doidinha. Passa no menino pra moto e tá com a gente. Mais uma dele. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta. então o negócio aqui, como é que tá? Vai. Bagulho doido. Aqui no Parada Top, né, garoto? Vanguard. Empresas Bom Preço. Naldo do Bom Preço. É pressão! Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Júnior, Santori, aqui é pressão de verdade. Agora vai sofrer na minha mão, provar do seu desprezo e solidão. E a família não para em peso com a gente. E aí, parceiro de Rio, Mil Grau. Ricardo Mix. Só na van, só na van, só na van. Música linda, tem que rolar, papai. Vai! O meu parceiro Jeco da Rocha por ali também representando. É o supermercado favorito. Tá todo mundo junto e misturado. Só na manda da rana, meu irmão. Pode crer. Pode crer. De cara trancada e eu já sei o porquê. O meu parceiro Baile Supremo também, meu parceiro Edinaldo. Meu parceiro Garotinho Prime, do Fitch Evolution Prime, por ali também, lá da Terra Firme. Os meus viajantes junto e misturado, meu irmão. Estranho não quer conversa. Foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Meu parceiro Virgem da Elite, ele que tava lá no Vanguard. Um abraço pra você, Virgem. Ele que representa o Vanguard em Belém, todo estado do Pará. E aí, Virgem? Todo mundo tem o passado. Me diz só qual foi o pecado. O piloto também não pode esquecer. Você também agires assim. Todo mundo tem o passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não ver o quanto eu gosto de ti. Quem sabe cantar? A mãe confiou. E o quê? E o quê? E o pai também. Tantos na fila com grande. Parceiro Lies, da família Osbaço. Hoje representando, fazendo vestido. Estou sem, mas vou ter também. Como é que é, hein? Sou teu amado, teu namorado, teu menino apaixonado. Quem sabe cantar? Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. E o Fabinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Deixa no batidão, deixa no batidão. Deixa no batidão, batidão, batidão. Faz o caqueado, faz o caqueado, caqueado, caqueado, vai! É pra balançar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido aqui no Parada Top. Bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Então toma! Chego da roça. Tô curtindo, tô mandando todas mais algumas, né? Bora, vai! Toma, toma, toma, toma, toma, fusão. Joga a mão, joga. Aí tu sabe. Joga a mão, joga a mão, joga. Joga Mel! Família. Pepe de Rocha, isso aí. Lídia. É, moleque, moleque, moleque. Lídia. Lídia deu um palco que ele é vanguarda de coração, meu irmão, meu irmão. Lídia. Oh, Lídia. Quem é solteiro, joga a mãozinha pra cima. Só quem é sincero, joga pra cima e bate na palma. Bate, tchau, tchau, tchau, tchau. Baixou, baixou. E a galera do pai sumiu aí. Só quem é do papão, joga a mãozinha direita pra cima. Faz o bezinho, faz o bezinho, faz, faz o bezinho. Baixou, baixou. E a galera do clube do Rio, joga pro céu, joga, joga, joga. É o clima esquentando. Rafa e o Fabinho detonando. Logo mais e o maestro Aldo Alves tem um show completo. Novinha, você é uma flor. Feito pra tu se não for. Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão. Ladrão lembra você, meu coração. Você é especial, tudo para mim. Tudo que eu te quero, tudo que eu te amo. Fica você, você é minha doce. Rogerinha! Embraça tudo, hein, moleque, vai. Diguinho mil graus, mil graus. Você é uma flor, uma flor, uma flor. Novinha, você é uma flor, uma flor. Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock. E aí, DJ? Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock. Vem com o dedo. Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock. Guiado, toque faz o bass, toque faz o bass, faz o bass, faz o bass. O novo xodó de Curuçá. Estamos na área. Que ela se encosta na festa com suas amigas que é solteira e também tá com o coração malicioso. Voando baixa o time do quebra-fosso, me chamando rebolado e disse vai namorar bobo. É o Rafa. Rafa 3D. Rafa. Rafa 3D. Estamos na área. DJ Rafa 3D. Fazendo a diferença. É DJ moleque. Vamos começar, Quem é o DJ Moleque Bom? É DJ Moleque Bom. Tem experiência, ele tem experiência. É o DJ, é o DJ, é o DJ, é o DJ, é o DJ. Esculacha a concorrência. Esculacha, esculacha a concorrência. Rafa 3D. Rafa 3D. Cheguei, cheguei. Olha, eu tô de volta. Abre a perna que eu tô chegando. Abre a perna, o Marguinho tá chegando. Olha o que eu tenho aqui pra tu. Olha o que eu tenho aqui pra tu. Olha o meu parceiro pirata, bora ali, bora pirata! Um abraço pra você, hoje o cara tá em carreira solo, mais solo do que nunca, papai. Chega com três, é festa aqui na alta, cada um chega com três. Chegou uma, chegou duas, logo agora já chegou três. Chega, chega, chega, chega, vai! Chega mais. Aqui todo patrão é. Aqui todo patrão é. Vem, delícia. Olha, olha o que ela faz. Olha, olha o que ela faz. Olha o que ela faz. Eu desci vou até o chão. Desci vou até o chão. Eu desci vou até o chão. Eu cheguei no baile, o novinho me chamou. Não tô de fofoca, não tô de caô. Ele me perguntou por que eu vivia sorrindo. Tô na onda, tô curtindo. É na onda, é o jeito que eu me amarro. Tá doidão? De baseado. Tá doidão? De baseado. Já já tem Fabinho, já já tem o maestro Valdo Alves. Tem muita coisa boa pra rolar. Tá só começando. Aí, DJ Rafa. Oi, oi. Solta som. Para as manas do Nubê que eu vou levar essa praia. E ela vai ser papapapá. Papapá na tirada. Ela vai e vai. Perereca vem, vem. Perereca vai e vai. Perereca pá. Matucada, ela vai e vai, perereca vem, vem, perereca vai e vai, perereca. Matucada, ela foi feita aqui na favela e tá pronta pra esquentar o clima. De festa, um arsenal de bala, agora toma, toma, toma, toma, toma, já DJ Nathan. Toma, toma, já tá agora, toma, toma, toma, toma, já tá agora, toma, toma. Rapaz, segura o checo do Arrocha, meu irmão. O cara tá mil graus já por ali, representando, pô. Vanguard. Vanguard. Empresas Bom Preço. Vou levar essa pra... Naldo do Bom Preço. Papapá na teta dela. Vai, vai. Perereca, vem, vem. Perereca. Vai, vai. Perereca, vem, vem. Posso te porra, posso te porra. Yeah. Posso te porra, posso te... Meu parceiro virgem da Elidia. Posso te porra. Tem que dar valor no Vanguard, ele já deu o papo, meu irmão. Eu sou o Vanguard. Mas antes vou perguntar, tu doido pode comer. Mas antes vou perguntar, novinha. O meu parceiro Miguel também no Real Boy. Posso te... Bora, Miguel, um abraço pra você. Tá chegando o aniversário do cara, hein, 3D. Lá no outeiro Real Boy, Dino Light. Sul do Val Sul, vai ser o encontro do ano. Eita, meu irmão. E vai estar Rafa 3D, Fabinho e Valdo Alves por lá representando o tributo do Vanguagem, meu irmão. Posso te porra? E aí, novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Keron Tomás. Gira de mano, segura ali o melhor áudio da região. Eu te chamei porque tu... Audi HD, High Definition. Já tomou ano poga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Boca do Casinho Boga. Oi. Vem catucar meu boga. Oi. Boca do Casinho Boga. Oi. Vem catucar meu boga. Oi. Boca do Casinho Boga. Oi. Vem catucar meu boga. Oi. Boca do Casinho Boga. Oi. Vem catucar meu boga. Eu fui que do Casinho Boga. Vai. Do meu boga. Vai. Caralho, boca do Casinho Boga. Caralho. Embraça tudo aqui. Aqui no Paraná Topé! Vídeo fazendo abade! Como que eu tô? Tranquilão! Como que eu tô? Embrasadão! Como que eu tô? Em cima do menino promote! Eu tô embrasadão! Vou pegar essa menina que vai tomar sarradão! Vou pegar essa menina que vai tomar sarradão! Como é que eu tô? Como que eu tô? Como que eu tô? Como que eu tô? Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom! Minha mulher esperando e aí, já tá Lucas quase. E aí? Onde é que vai? Fabinho! Você tá de sacanagem, já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? A culpa não foi minha, nem pergunta se eu tô bem. Até a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? É que a culpa não foi Fabinho, minha. Fabinho, Fabinho. Baile que tava gostosinho e fez eu chegar mais tarde. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do baile que tava gostosinho e fez. Culpa do Vanguard, né, meu irmão? Vanguard. A culpa foi do baile. Longe de volta aqui a base, a família. E até a culpa. Filha, tá com saudade, estamos aqui. Foi de quem? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do baile. Pega a latinha de cerveja, joga pra cima aí. De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. Ó, safada. Bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Aê, Selmin, foi o que o Mano Brau falou. Mostra pra esses cu como é que faz. Aê. O meu parceiro Bandinho. Aê, já tá na área, é o Fugo Galo. Aê, tá sabendo já? Vai, é o Galinha. Vem aonde cada vez. Vai, faz a filha e vem cada vez. Faz a beijo no lindão por causa do 006. Fez a fila ali, ó. Vai, faz a filha e vem uma de cada vez. Vai, faz a filha e vem uma de cada vez. Vai, faz a filha e vem. 3 com 6, 16, sei lá. Tá suave, vem novinha, perder tua safadeza. Já, já tem família, vem pra mim. Vem novinha, safadinha, perder sua safadeza, sacanagem. Muita sucesso. E vai, vou socar a tua cara, separar. E se você pedir pra mim parar, não vou parar. Porque você que resolveu vir pra base. Então vem cá, se você quer, você vai aguentar. porque olhando tá lá. Deixa assim, aquece, aquece. Fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando as minhas contas. Você não tá me ajudando, só se complica. Fala de fulano, de plano mais ainda. E aí? Espera que é tchau, da inveja tchau, tchau. É piracense! DJ Afonso por ali! E aí, Afonso no paredão canelada! Tchau! Chego da roda! Tchau! Tchau! E aí, DJ Pernambuco! E Brasil! Automaticamente! Vanguard! Já quer embrasar automaticamente quando ela escuta. Já quer embrasar. Embrasa tudo. Já balançou uma vez, vai, volta a balançar. Você de novo outra vez. Ei, é o bom do Vanguard. É o bonde do T. Flexionando, Pernambuco tá tocando. Flexionando, devagarinho vai jogando. Empinadinha, empinadão. Olha o tamanho dessa raba. Bora fazer assim, ó. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado. Bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você. Rafa 3D. Tudo carro. E hoje? Hoje vai ter putaria. Vamos ir aqui com a gente, pira no cabeção. Hoje vai ter putaria. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta pra valer a pena. Ele que tá aqui com a gente no comando. Senta, é o menino do Elias, né, garoto? Senta. A família espaço, bora! Senta. Dentro do carro. Senta pra valer a pena. Senta. Sai de boca, boca. Vai descendo tudo! Vai, vai novinha até o chão. E a novinha dá um show. Vai novinha dá um show. Vai novinha aqui no Vanguard. Desce o chão, desce o chão. Vai novinha até o chão. Desce no chão, desce no chão. Fica de quatro. Treme tudo. Vanguard. Fica de quatro. Dali, treme tudo. DJ Rafa. DJ Rafa. Balança tudo! Balança, é o treme tudo e a base! Aqui no Parada Top! Vanguard! Enquanto menor embrasa com a garrafa transparente. Balança, avisa subir pra mente. Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do peixe. Bora 3D pra cima! Empresas Bom Preço apresenta a você o novo Treme Tudo Vanguard. Bora curtir assim! A minha parte eu fiz, você não quis saber. Eu vou sentir saudade, devo esquecer. Pois você. Já já tem Fabinho. Amor e nem muita coisa boa pra rolar. Tá só começando! Meu amor, o Chico da Rocha, só na banha, pirando o cabeção, né, garoto? Prometeu o mundo, mas me deu as costas. ainda te amo, mas tô indo embora. Sei que vai fazer falta. Te dei o meu amor, mas jogou. Você não viajou, Riva também? Aqui com a gente, valeu. Mas me deu as costas. Ainda cheguei de mil graus. Mas tô indo embora. Beijo, seu homem não para, homem não para. Mas tô indo embora. Nossa amiga Rayana já na área com a gente. E aí, Rafael? Você não quis saber. Só na mãe, hein? Saudade, deve esquecer. Pois você não sabe o que é amor, nem tenta aprender. Sei que vai fazer papo. Te dei o meu amor, mas jogou tudo fora. Bora, Gurgir! Então faz assim. Pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim. Vou esquecer tudo que a gente fez. Estou me acostumando com a minha vida de ex. Então faz assim. Pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim. Vou esquecer tudo que a gente fez. Estou me acostumando com a minha vida de ex. O quê? Tá tudo errado. Meu parceiro virgem da Elise dá valor. O parceiro é o piloto. Não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. Por quê? Por quê? E agora só penso em você. Não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. Diz aí pra mim, fala aí, fala aí. Não lide com tia, nem pisar em festa. Deus me livre, mas quem me der DJ Nathan. Todos juntos, os contatinhos já era. Deus me livre, mas quem me der. Se você vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa, Jerry Smith. Se vier, meu coração te espera. O verdadeiro ícone da. Inclusive elas, e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Como é que é? Como é que é? Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é o pai dela. Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho, mas tenho a chave do meu coração pra ela. Hoje ela vem me ver, e eu vou bater uma real pra ela. Bater uma real pra ela. Então diz aí. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar de amar somente. Já já tem família. Empresas Bom Preço apresenta a você o novo Treme Tudo Vanguard. This is a test of the emergency broadcast system. Bola minha produção! Deixa no escurinho, no escurinho! Cheguei tudo aqui! Bora começar, começar! Endoidar tudo vai! Endoidar tudo aqui! Endoidar tudo aqui! Vai! Fala com o Silvio de Beck na manhã da aranha. família louvada, tá com a gente. Valeu, demais, demais. Bora que pressão pra todo lado hoje aqui. E o 3G só na manha, na manha. Bora 3G pra cima, vai. Kick it one time. E a galera do Popão joga a mãozinha pra cima. E dá-lhe soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, vai. E a galera do Leão joga a mãozinha pra cima. E dá-lhe o soquinho, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Família. Tem muita pressão. Passa na Rafael do Chabadão, já na área, para garoto. Só palhaçada já. Chique mocha. Isso aqui com a gente, o Chico da Rafa tá aqui no comando, mas chegou! Chegou! Chegou! E aí, cearense, bota pra cima, garoto! Cabeção aqui na base. Meu parceiro de Rodrigo Souza já no circuito, hein, Rodrigo? Tá lá, tá lá. Levanta, garoto, levanta, garoto, levanta, garoto. O gerente Vanesson. Áudio HD High Definition. Attention all personnel. Solteiro, joga a mãozinha pra cima. E dá-lhe um soquinho. E dá-lhe um soquinho. Vem comigo, vem comigo. Aí é só no tempo do gerente Mano, isso, meu irmão. Tempo que ele pichava os muros lá no Tauá, meu irmão. Eita, tempo bom demais. Essa foi boa, viu? Égua, gerente. Pois essa tem Fabinho, Fabinho. É o Rogerinho da Valor. Rogerinho! É o famoso Panturra. Pirata do Caribe. Considere, considere, considere, considere. Oi, oi! Oi. Juliana. Pois essa tem você, Fabinho. Prepara aí a controladora, moleque. Verdadeiro ícone das aparelhagens do Pará. Treme tudo, Vanguard.